tranquilo. A beleza é você, menina, e a noite de fundo iluminando o mundo a cada segundo. Me amuso, seu charme é que inspira a canção, porque eu achei meu céu bem nesse seu sorrisão. Me vi pela íris desse seu olhar, com cara de apaixonado e não tem nem como negar. Seu corpo fala comigo, seus olhos falam comigo, seu cheiro fala comigo, teu colo é meu abrigo. É mágico, mas não é viagem. Cê me marcou igual tatuagem gravada na minha pele. Dois olhos e um R. Nós dois se beijando na rua, deixando vermelha a lua. Dá vontade de gritar pro mundo que a minha alma sempre foi tua. Como se minha vida fosse um treino pra quando chegasse você, eu entender o que tu quer sem você precisar dizer. Beijo com gosto de açúcar mascavo, canela e cravo, gostosão, chocolate amargo, eu pego mas não largo. Quero só você, só você, só você. Fico contando as horas só pra te ver. Quero só você, só é bom com você. Tem que ser você, me diz qual vai ser. Quero só você, só você, só você. Fico contando as horas só pra te ver. Quero só você, só é bom com você. Tem que ser você, me diz qual vai ser. Bonita, faria jus a sua luz. Emoção pura, nem um sentimento traduz. Senti seu coração batendo no meu peito. Não tem jeito, só do seu lado o mundo parece perfeito. Causa e efeito, gatona, é sério. Fica a seu critério, me deixa tentar desvendar seus mistérios. Essa sensação de mágica que fica no ar. As nossas almas estão juntas mesmo quando a gente não tá. Sintonia, sincronia, não dá nem pra explicar. Plano de Jorge, Janaína, foi a gente se encontrar. Tipo aurora e crepúsculo ao mesmo tempo. Encontro das águas, que seja eterno esse momento. E livre de mágoa, se você não acredita, se liga na fita. Proclamo nos meus versos meu afeto pela senhorita, pra que qualquer apaixonado use de trilha sonora, pra deixar o amor fluir, viver e esquecer da hora. Agora, quero agora. Só você, só você, só você. Fico contando as horas só pra te ver. Quero só você, só é bom com você. Tem que ser você, me diz qual vai ser. Quero só você, só você, só você. Fico contando as horas só pra te ver. Quero só você, só é bom com você. Tem que ser você, me diz qual vai ser. We both know that. We both know that.